Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos de idade, e esses foram os últimos dados divulgados pela OMS durante a campanha do Setembro Amarelo de 2018. Por ano, quase 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. Ainda de acordo com a Organização Mundial, todos os países, sejam eles ricos ou pobres, registram casos de suicídio. Mas quase 80% desses óbitos são identificados em nações de renda baixa e média, segundo dados de 2016. A maioria das ocorrências acontece nas zonas rurais e agrícolas. Nos países de renda alta, já foi reconhecido um vínculo entre suicídio e problemas de saúde mental, como depressão e transtornos de uso de álcool. Mas muitos suicídios, de acordo com a agência da ONU, são cometidos por impulso em momentos de crise. Vale lembrar que há casos que não são notificados de suicídio, e isso acontece muito. A prática do suicídio é um problema de saúde pública e, por isso, é necessário que se fale mais a respeito do assunto, não mais como um tabu, mas tratando da prevenção. O suicídio é multicausal, não há apenas uma causa isolada que leve alguém a se matar. Transtornos mentais e do humor, principalmente a depressão, estão entre as causas principais. Porém, o fato de alguém possuir um desses transtornos ou vários deles, o que pode ocorrer, não indica que cometerá suicídio. Além disso, histórico familiar e tentativas prévias também são fatores de risco importantíssimos. E não podemos nos esquecer de quem fica. O efeito mimético causado pelo choque do evento em si pode levar pessoas próximas com um vínculo muito forte com a vítima a também se matar. Por isso, a necessidade de se desenvolver trabalhos sérios com as vítimas sobreviventes dentro do que chamamos de pós-venção. Suicídio não é frescura, não acontece para chamar atenção. O suicídio acontece decorrente de uma dor que a vítima não consegue suportar. Falta-lhe recursos para superar e, em um ato de desespero planejado ou não, coloca fim à sua dor com a própria morte. É a única solução que enxerga para os seus problemas. No entanto, engana-se quem afirma que o suicídio ocorre em um ato impulsivo apenas. Sim, a pessoa que é mais impulsiva pode levar a isso em meio a muitos outros fatores e sintomas que apresenta. O que quero dizer é que ela dá alguns sinais que, se percebidos e bem encaminhados, podem evitar esse fim trágico. Já considere fator de risco se estiver pensando em se matar por um período prolongado de tempo, dias ou semanas, por exemplo. Mas, antes de chegar neste ponto, a pessoa passou por alguns momentos, como de tristeza excessiva e falta de vontade para estar com outras pessoas. Alteração repentina do comportamento, com uso de roupas muito diferentes do habitual, por exemplo. Tratar de vários assuntos pendentes ou fazer um testamento. Demonstrar calma ou despreocupação depois de um período grande de tristeza ou depressão. Isolamento social e fazer ameaças de suicídio frequentes. Perceba esses sinais e não hesite em conversar com essa pessoa. Faça um acolhimento e pergunte claramente se está pensando em se matar. Seja empático, ofereça ajuda e diga que irá procurar ajuda junto com a pessoa, porque sozinho não dará conta. Fale com um psicólogo ou psiquiatra. Não espere um minuto a mais. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e te encontro ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.